Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e esta é mais uma edição do Periscatso. É o Periscatso que é transmitido todas as segundas e sextas-feiras pelo Facebook. Basta entrar no Facebook, entrar no grupo Periscatso, procure pelo grupo Periscatso. E faça parte do grupo e participe ao vivo, fazendo perguntas, interagindo, levando patadas, né? Fez pergunta imbecil, leva patada mesmo. E a primeira pergunta imbecil pode ser: mas você disse que era segunda-feira e hoje é terça. Pois é. Ontem a gente teve uns probleminhas técnicos com a conexão com a internet, mas já foram parcialmente solucionados. Estamos aqui numa gambiarra. Mas está dando certo. E até foi bom, porque aconteceu bastante coisa hoje a respeito dos assuntos que seriam falados ontem, então a gente já tem mais informações e o comentário acaba saindo mais completo, com mais propriedade. Todos vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos, mas sem palhaçada, porque senão vai levar patada. Tá certo? Muito bem. Senhores, para manter a tradição, vamos começar falando do último jogo, né? Já faz tempo, né, que foi domingo, mas acho que ainda dá tempo da gente comentar um pouquinho do que aconteceu no último jogo, o que a gente pode esperar do próximo jogo, que também será contra o Novorizontino. Para depois a gente falar dos outros assuntos. Até bom porque a gente, né, dá uma aquecida, né, falando de futebol, que eu acho que é o assunto que todo mundo está atrás. Depois a gente fala de outras coisas. Fechamos a rodada depois de ver a derrota do Santos, o empate do Gambá e a vitória do São Paulo em casa. Bambi ganhou em casa jogando fora de casa, né? Coitadinho do Linense. Coitadinho do Linense. Foi querer dar uma desperto justo com a torcida do São Paulo. Eu não sei quanto foi o público pagante, mas ridículo, né? Como sempre. O São Paulo, a torcida do São Paulo só vai quando tem um efeito manada ou quando eles abaixam o ingresso no chão, ou quando tem um fato, né, a estreia do Rogério Ceni e não sei o que e tal, e no clássico Corinthians aí eles foram. Mas se você for ver os públicos de São Paulo, é engraçado. Você tem três públicos ali perto da casa dos 50 mil. E quatro ou cinco públicos abaixo de 20. Quer dizer, é uma discrepância muito grande. Então, ou eles conseguem fazer uma comoção, aí vai as modinha, ou vai sempre lá aqueles 15 mil de sempre. Isso com ingresso baixo. O valor do ingresso deles é metade do nosso. Sempre. Tá? E a gente está botando 30 mil, 25 mil todo jogo. E aí o Linense, que contra nós, que mandou no seu estádio, conseguiu arrecadar 300 mil reais. Depois que o São Paulo fez toda a conta lá, descontou, sensacional, né? Despesas diversas, uma conta lá na lua de despesas diversas que não tem especificação do que é. E aí eles deram 60 mil para o Linense, ó, toque essa parte de vocês. Quer dizer, foram fazer, querer dar uma desperto, usando a torcida do São Paulo. Se fosse a nossa ou a do Gambá, eles até teriam alguma razão. Mas foram usar a torcida do São Paulo. E aí foram negociar com a diretoria do São Paulo, o clube mais picareta que tem no Brasil, que é o São Paulo. Foram fazer negócio com o São Paulo, tomaram, né? Foram assaltados, né? Então foram burros e inocentes. Então, bem feito pro Linense. E aí o Palmeiras entrou em campo, então, para fechar a rodada e teve o melhor resultado de todos, né? Porque ganhou fora de casa de verdade, Prefeito de classificação tem a mesma vantagem que o São Paulo conseguiu, só que mostrou que fora de casa, no interior, vai lá e ganha. Então o Santos perdeu da Ponte, tudo bem que a Ponte é um time bem mais forte que os outros três, né? Até por isso ganhou do Santos. Se bem que eu acho que o Santos deve reverter, né? A tendência é que o Santos reverta esse resultado na Vila Belmiro. No mínimo ganha por um e aí vai para os pênaltis, aí sei lá, né? Mas ganha, deve ganhar da Ponte. E o Gambá fez um jogo ridículo. Ok, fora de casa, vai jogar com o Botafogo em casa, tendência também é ganhar. Se bem que lá naquela Arena Eliminations ali, os caras gostam de tomar uma no coco, né? Então não vai ser surpresa se o Botafogo der uma aprontadinha. E aí o Bambi, acho que já passou. Mas com as duas em casa, né? Então o Palmeiras, de todos, foi o que teve a melhor performance, porque enfiou 3-1 no Novo Horizontino, que é um time que não tinha perdido em casa em todo o campeonato. Todos os jogos que fez em casa, ou tinha ganho ou tinha empatado. Então foi de longe o resultado mais convincente. E também o futebol mais convincente. Mais uma vez o Eduardo fez uma coisa diferente. Voltou para o 4-2-3-1. Eu acho interessantíssimo que parte da nossa torcida, eu vejo até pelos comentários. Lá no pós-jogo do Verdazo, tem gente que não enxergou que foi 4-2-3-1. Teve gente que achou que o Tietê jogou de meia, na linha de quatro ali, tradicional. Não, gente. O Tietê jogou de segundo volante do lado esquerdo. Felipe Melo pegava o lado direito, o Tietê ficava com o lado esquerdo. Claramente isso. E aí, a linha de três, que tinha Roger Guedes, Dudu por dentro e Bigode pela esquerda. E Borja na frente. Então foi a primeira vez. Não sei que eu esteja enganado, não sei que eu não esteja me recordando, mas me parece a primeira vez que joga Bigode e Borja juntos desde o início. O que acontecia era que no fim do jogo, ali precisando desesperadamente do resultado, aconteceu contra o Jorge. E aconteceu no jogo seguinte também. Jorge Wilstermann e depois o Jorge Wilstermann. Qual que foi? Vocês me lembram aí. O Bigode entrava no final contra o Santos, né? Contra o Santos. O Bigode entrava no final para fazer um segundo centroavante. Então ele jogava ali dentro da área também, junto com o Borja, para bagunçar a defesa do adversário e o Palmeiras fazer gol no sufoco. Então foi assim que o Palmeiras fez gol contra o Jorge Wilstermann e foi assim que o Palmeiras virou o jogo em cima do Santos, inclusive com o gol do Bigode. Mas foi pela primeira vez e ele jogando aberto. Então essa foi a invenção do Eduardo. Invenção, entre aspas, né? Ah, mais uma variação, mais uma tentativa que ele promoveu. E o Palmeiras dominou o jogo. O Novo Horizontino, a estratégia do Novo Horizontino era clara. O Silas pegou a escalação do Palmeiras e falou assim: Egídio, vamos jogar nas costas desse caboclo aqui. E botou o tal do Roberto. Que a gente se lembra, quem é mais atento se lembra muito bem. O Roberto é um cara que fez acho que dois ou três gols no Palmeiras quando ele jogava pelo Avaí, na época do Filipão. Inclusive na estreia do Filipão, se não, ó, posso estar enganado, hein? Tô falando de orelha. Mas acho que naquela estreia do Filipão, que o Palmeiras tomou de 4-2 do Avaí, que o Rivaldo, lateral, acabou com o jogo e o Filipão contratou ele. Outro destaque do Avaí naquele jogo foi exatamente o Roberto, jogando de segundo atacante. Jogando na mesma função que o William Bigode jogou nesses jogos aí que ele trava de segundo centroavante. Ele não jogava de ponta a ponta no Avaí, né? Mas o Silas percebeu a velocidade dele. O cara tá com 31 anos, hein? E tá correndo. E ele não é levinho. Ele é um cara tem um porte físico, ele é forte. Mas corre pra caramba. Não é habilidoso, mas é aquele tipo do cara que bota na frente e sai correndo. Né? Lembra do Roberto Carlos, quem tem idade? Lembra o Roberto Carlos, quando fazia jogada pelo flanco esquerdo? Ele dava um tapa na bola e saía correndo e ninguém pegava. Não era drible, né? Não era uma habilidade. Mas ele passava por todo mundo. Ele dava um tapa e ganhava na corrida. Roberto Carlos, vocês lembram disso? Quem tem idade. E o Roberto é a mesma coisa. Ele não é habilidoso, ele não tem cintura. Né? Não é que nem o Robinho, não é que nem o Gabriel Jesus. É um cara que vai na força física e velocidade. O cara é velocista. E fez um gol ali que contou pouquinho com a colaboração do Fernando Prass. Mas vejam que tanto no primeiro tempo quanto no segundo, esse cara deu calor na gente do primeiro minuto até os 10, 15. Tanto que eles fizeram gol com 11 minutos. Depois não fizeram mais nada. Por quê? Porque o cara não aguenta ficar dando pique 45 minutos. Ele tem 31 anos e ele não é levinho. Então, a estratégia do Novo Horizontino foi essa. No segundo tempo, vocês devem se lembrar. Com 5 minutos, ele já tinha aprontado duas no segundo tempo. Sempre do lado esquerdo, nas costas do Egídio. Ah, culpa do Egídio. Não, culpa não é do Egídio. Só. Também do Egídio. Mas culpa do seu Tchê Tchê, culpa do seu Edu Dracena, culpa do seu Felipe Melo, culpa de todo mundo que tinha que fazer ali o esquema de cobertura para a descida do Egídio. Eu sempre falo isso. Quando o lateral toma a bola nas costas, a culpa não é do lateral. É uma puta de uma sacanagem você falar que é a Avenida Egídio. Não, não é a Avenida Egídio, é a Avenida Cobertura. Né? Quem deixou a Avenida ali não foi o lateral. O lateral, o combinado era ele subir. Quem tinha que ocupar aquele espaço que ficou uma Avenida era seu Tietê, seu Felipe Melo, seu Edu Dracena. E nenhum deles deu conta do tal de Roberto. Aí eu fico pensando, coitado do Zé Roberto, né? Porque se ele estivesse jogando, todo mundo ia falar: é, velho, acabado, não sei o quê, né? Não tô livrando a cara do Zé Roberto nem a cara do Egídio. Nós vamos falar bem da lateral esquerda. Eu fiz até um post bem específico sobre a lateral esquerda na segunda-feira. Mas nesse lance em especial, ou nesses lances. Do Roberto, o Egídio não foi o único culpado, não. Ele foi culpado quando ele estava na jogada, quando ele estava no mano a mano e foi vencido. Aí você pode botar na conta dele, se não, não. Né? Então, assim, o Novo Horizontino basicamente foi isso: dois tiros de 15 minutos com o Roberto jogando nas costas do Egídio. No primeiro lance ele ganhou do Dracena. Não achei que o Edu Dracena falhou, foi aquele azar, né? A bola foi jogada meio que na roubada ali para os dois, quem chegasse antes ganhava. E o Roberto ele protegeu bem. O Edu Dracena ele não foi errado, ele foi certo. Só que foi assim, um décimo de segundo, cara, que o Roberto conseguiu tomar a frente e conseguiu dar a posição para dar o tranco no Edu Dracena. Ele deu um tranco no Edu Dracena e ganhou a jogada. Se o Edu Dracena chegasse, pô, um décimo de segundo antes, ele ia ficar mais bem posicionado e daí o tranco que ele ia levar, ele ia estar com a força proporcional para aguentar o tranco. Ia ser uma trombada que os dois iam para o chão. Mas do jeito que foi, na rapidez, o Roberto ganhou. Então, mérito dele e não demérito do Dracena, nesse lance em específico. E aí ele meteu a corrida. E ganhou do Tietê e ganhou do Felipe Melo. Você pode ver que os dois estão correndo atrás dele e não consegue pegar. Ele entra na área com pouco ângulo. Tem uma câmera que é muito feliz, que ela pega exatamente a reta entre o Fernando Prass e o Roberto. Então você vê como ele tinha pouco ângulo. E o Fernando Prass deu dois passos para frente e se abriu. O cara tocou na caneta do Fernando Prass. Cacete. O cara acertou também. Se é um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, ele defende com o pé. Tomou o gol. Bola defensável? Sim. Falha? Discutível. Uma coisa é falha, outra coisa é bola defensável. Para mim era uma bola defensável, né? Quem já catou no gol sabe. E quando você sai e você se arma para fechar o ângulo do filho da puta que vai chutar no teu gol, você tem que afastar as pernas para você ter uma base maior. Isso aí é básico, né? Para você ter uma base é básico, mas tudo bem. Você tem que afastar as pernas, porque senão você não consegue fazer o movimento quando o chute sai. E, obviamente, você fica vulnerável no vão entre as pernas. E só que é muito difícil. O atacante, quando ele chuta, ele tenta tirar do goleiro. O atacante que tenta mirar no meio das canetas é um grande filha da puta. Que, além de tudo, é folgado e irresponsável. Porque a chance do goleiro fechar rapidamente as pernas e tirar com o tornozelo, né? E bater, rebater a bola com o pé de algum jeito, é grande. Então, o atacante, que é atacante, ele não mira no meio das canetas, ele tenta tirar. Ou ele errou o chute, e ele chutou para qualquer jeito e foi certinho no meio, ou ele foi um grande filho da puta, né? Para tentar enfiar a bola nas canetas e deu certo. Tá? Então, foi uma sucessão de lances bem pouco prováveis, que acabou dando certo e deu no gol do Novorizontino. Palmeiras não tem queixo de vidro. Palmeiras toma o gol, pega a bola, põe debaixo do braço, leva para o meio, põe no chão, sai jogando como se nada tivesse acontecido. Gente, isso é coisa de time campeão. Isso é coisa de time que sabe exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer e aonde quer chegar. Quantas vezes a gente já não viu o Palmeiras tomar um gol e se cagar todo e não saber mais o que faz com a bola queimar no pé do jogador? Lembra o Tinga? Lembra o... Ah, não, começar a falar os nomes aqui dos caras, né? Lembra o Rony? Lembra, pelo amor de Deus, né? Não faz muito tempo isso não, hein? Hoje a nossa realidade é completamente outra. Hoje a nossa realidade é: somos os protagonistas de verdade. A gente sabe o que a gente quer, sabe como a gente quer e executa o plano e faz o plano e dá certo. Tá? Palmeiras pegou, pode até não estar fazendo isso da melhor forma possível. Eu acho que ainda tem muito espaço para evoluir. Tudo isso que eu falei agora não quer dizer que eu acho que o Palmeiras está uma máquina de jogar bola, está perfeito, que pode vir Barcelona, pode vir Real Madrid, nada disso. Tá? Estamos evoluindo. Ainda temos muito para evoluir nessa temporada. Estamos só no começo de abril. Eu acho que esse time vai ficar. Vai chegar ali no. A gente saber exatamente até onde ele vai. Até onde ele vai evoluir. A gente vai saber isso em junho e julho. Então ainda tá. Estamos na subida ainda. E já estamos sobrando. Então, saímos atrás do time que não tinha perdido de ninguém em casa. Fomos lá e enfiamos três. E enfiamos três jogando com autoridade. Sobrando. E cabia mais. O Borja jogou muita bola, gente. O Borja joga muita bola. Ele estava com azar nas finalizações, estava quase um mês sem fazer gol, né? Acho que o último gol que ele tinha feito tinha sido contra o Red Bull. Ele tinha feito os dois gols nos dois primeiros jogos, depois acho que ficou uns 5 ou 6 sem fazer, né? Mas por má sorte, a gente via que ele finalizava certo, que ele fazia jogada certo, e que ou o goleiro pegava, fazia umas puta defesas, ou a bola saía por pouco. Ele é um cara, e ó, ele finaliza de tudo que é jeito. Ele é centroavante matador. Ele finaliza de cabeça, meteu uma na trave. Ele finaliza de fora. Ele bate falta. Ele chuta de dentro, ele pega a bola de costa, ele cruza. Acho que aquela cabeçada, teve uma cabeçada do Dracena, que foi muito pertinho, saiu por muito pouco. Cruzamento dele. Está saindo da área para puxar zagueiro. Meu, ele é um centroavante completo. Então, vale todo o investimento, vale todo o esforço financeiro que foi feito pelo Palmeiras e pela patrocinadora. Vamos ter muita alegria com esse cara ainda, hein? A A média dele ficou baixa, né, nos últimos jogos, mas não se preocupem com isso, viu? Ele vai, um cara que se ficar bastante tempo aqui no Palmeiras vai fazer história. Então fizemos 3 gols com muita facilidade, tá? A gente se impôs, né? O que teve foi um apagãozinho, né? Depois que a gente fez o segundo gol, o time deu uma dormida. O que acontece? Isso é futebol. Acontece isso com qualquer time de futebol. Deu uma dormida, o Novorizontino chegou 2 vezes e podia ter empatado. E se o Novorizontino empata com 25, 30 minutos, tanto o Palmeiras podia chegar, pegar a bola debaixo do braço, pôr no meio, sair jogando e fazer o terceiro, como podia não fazer, porque daí ia ser 15 minutos contra o time que ia jogar fechadinho e buscando o empate, que para ele estaria ótimo. Mas isso não quer dizer que o Palmeiras não fez uma excelente partida. Eu achei uma partida muito boa do Palmeiras. A solução com o William Bigode aberto foi boa. O Tchê poderia ter jogado melhor. Se o Tchê tivesse jogado melhor, o Palmeiras tinha ganho com mais facilidade ainda. Aliás, o Tchê está em má fase, que não quer dizer que ele não pode recuperar a boa fase, é descobrir o que está acontecendo e corrigir. Ou simplesmente é fase, né? Acontece. O jogador pega um período ali, 2, 3 semanas, que não encaixa, não está indo bem. Não está se sentindo bem fisicamente, alguma coisa. Não está concentrado, está com problema, não sei. Não está bem, mas a gente sabe do que ele é capaz de fazer. E essa é uma outra vantagem que a gente tem. A gente pode se dar o luxo de ter jogadores que oscilem. Ah, você está oscilando? Tá com probleminha em casa? Tá com dorzinha no ombro? Tudo bem. Descansa que tem aquele lá que vai jogar igual você ou melhor. Então veja, o Eric entrou em 3 jogos. Dois ele jogou bem, um ele jogou mal. Né? Ele entrou faz 3 jogos, jogou bem. Acho que contra o Audax ele jogou bem. Aí no jogo contra a Ponte Preta ele jogou mal. E aí jogo contra o Novorizontino voltou a jogar bem. Quem que está jogando mal? Caiu bastante o Keno. O Keno teve quase toda a fase de classificação do Paulista foi muito bem, até o jogo contra o Santos. Aí nesses 3 últimos aí, que o jogo não valia muito, ele deu uma caída. Perdeu o lugar. O Eric estava melhor, pegou a vaga dele. Michel Bastos oscilou. Acho até que era jogo para ele se o Eduardo tivesse mantido o esquema 4-1-4-1. Como ele puxou o Tietchan para trás, e ele sempre gosta de jogar com dois caras abertos, entre ele e o Eric, ele preferiu o Eric, que estava em melhor fase, treinando melhor, provavelmente. Então, essa é a tal da vastidão do elenco. Calma, que eu já vou chegar nos laterais que vocês devem estar perguntando. Por falar em pergunta, vamos ver o que vocês estão falando aí, que eu falei bastante sobre o jogo. Queria ver o que que vocês têm a comentar. Público de 15 mil dos bandes, ok. Em Araraquara a renda foi 600 mil, ok. Nossa chance maior é pegar adversário classificado do jogo do Santos, já que o São Paulo deve ganhar de novo do Linense. Palmeiras e Santos ou Palmeiras e Ponte? O meu palpite. Olha, tenho dúvidas que o São Paulo vai ganhar fácil do Linense. Eu acho que passa, mas não duvido que passe com um empate. Porque exatamente por já estar classificado, vai jogar mais relaxadinho. E eles tomam gol. Tá? Eu acho que deve ter sido o primeiro jogo que eles não tomaram gol jogando em casa. Deve ter sido o primeiro. Pode ver, tudo que é jogo eles tomaram gol jogando em casa, no Morumbi. Primeiro jogo que eles não tomaram gol lá. Então, enfim. Mas também, venha quem vier, viu? E o jogo da Semi, eu não sei porque que ninguém está falando, mas deve ser no Allianz Parque. Porque se a gente vai jogar na quarta-feira contra o Peñarol, dia 12, a gente vai jogar na quarta-feira em casa, por que que não vai jogar o jogo da semifinal? Jogo da semifinal não tem estádio, não tem show, não tem nada. O gramado já vai estar inteiro. Por que que não vai ser? Porque teve esse comentário, né? Ah, Palmeiras não joga mais Campeonato Paulista no Allianz Parque. Por que não? Não vai jogar agora por causa do show do Elton John. Não vai jogar a final porque tem o show do Sting. Mas a semifinal pode jogar em casa. E vai ser um clássico. Ou contra o Santos, ou contra o São Paulo, ou aí talvez contra a Ponte Preta. Que, aliás, nós precisamos tirar a zica com a Ponte Preta em casa, hein? Tem isso também. Mas enfim, venha quem vier. Sem a regra do gol fora, a gente decidir no nosso mando, nossa casa, sem torcida adversária, meu Deus, é uma puta de uma vantagem. Juca postou agora: presidenta do Palmeiras pretende comprar o Allianz. Cara, eu não sei nem por que que você repercute o que que esse cara escreve. É, só por esse texto cretino que você reproduziu aqui, já dá para ver né, a que vem esse cara. Então, acho que o nosso nível é muito mais alto que o dele. Roberto fez o quarto gol daquele jogo do Avaí. Ó, Marcel De Martino Pereira, aliás, comentarista, hein? Vocês devem ter visto o comentário do Marcel na sessão Padrinho, a voz do Padrinho, depois do pós-jogo. Mandou muito, hein? Mandou muito. Aliás, quem quiser participar, basta ser padrinho. Então, esse é mais um privilégio dos padrinhos do Verdazo, os leitores que reconhecem o esforço do site, reconhece as dificuldades de se manter um site como o nosso e arrumar um jeito de apoiar, de fazer parte do projeto. Então, o Marcel, além de fazer parte do projeto como um apoiador financeiro, ele também já está participando, né? Produzindo conteúdo. Então, essa é a nossa proposta, cara. Isso daí a gente vai levar enquanto tiver Verdazo. A gente vai sempre dar um jeito de fazer vocês participarem. Então, vocês estão participando do Verdazo aqui agora. Vocês sabem que isso aqui vai virar um podcast, né? O som dessa transmissão vai ser colocado no podcast. As perguntas que vocês estão fazendo vai para o ar. E vocês estão fazendo o conteúdo do Verdazo. Então, isso é muito importante. É isso, é a gente abrindo espaço para vocês também terem voz, vocês também falarem. Além da área de comentários, obviamente, que já tem fazendo nos posts escritos. Para depender cada vez menos da mídia tradicional. Então, a mídia tradicional, para que que ela serve? Para dar informação, para ir lá um repórter, ver o que está acontecendo, dar a notícia. Aí sim, eles são muito, muito importantes. Agora, chegou no ponto que a mídia opinativa está de tal forma predatória quanto o Palmeiras, sempre foi, mas tá absurdo. Agora que nós começamos a ganhar, tá um absurdo. Na época da Parmalat, eles se renderam. Mas agora não, agora eles estão lutando. Eles estão com a camisa de baixo, a camisa do time por baixo mesmo. Então fazem uma campanha absurda. Então, tipo isso que você falou agora do Juca. E aí não é só Juca, é todo mundo, em tudo que é canal. É Crefisa, é Paulo Nobre. Não sei, sabe? Sempre tem um motivo para desdenhar da supremacia do Palmeiras hoje. Então, para que fica dando ibope para esses caras? Isso que eu pergunto para vocês. Então, toda hora você entra na rede social: ah, o fulano falou isso na Fox, o cicrano falou não sei o que no ESPN. Parem de ver essas porcarias. Parem de ver. Pô, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para dá esse ponto de vista, mas palmeirense e declarado. Porque os caras têm o ponto de vista corintiano deles, ponto de vista flamenguista deles, travestidos de imparcial. Ah, você é palmeirense, você é flamenguista. Sou nada, sou imprensa. Ah, você é corintiano, você é São Paulino. Não, eu sou imprensa. Não, aqui nós somos palmeirense mesmo. E assumimos. Então você pode dar o desconto que você quiser. Ah, está sendo clubista? Tô. Pra cacete, tô mesmo. Essa é a minha proposta, ser clubista, ser palmeirense. Então você que gosta desse trabalho, que aprecia esse trabalho, participe aqui com a gente, faça sua pergunta e também participe do programa de apoio, né? Aí você vai poder participar efetivamente, gravando áudio, participando do churrasco com a gente vive fazendo, participando do nosso grupo de WhatsApp, a gente troca informações ali, tem informação lá de dentro que só no grupo do WhatsApp. Então, gente, faça parte do grupo de padrinhos. Tenho certeza que você vai gostar. www.padrim.com.br/verdazo. Vou falar de novo. www.padrim.com.br/verdazo. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. O Zanelato já puxou uma pergunta aqui que o Rezende tinha puxado na tentativa que a gente fez ontem de fazer a transmissão, que não rolou. Vou falar desse 352 aqui, tá? Olha os caras puxando. Sandro Silva, Charles, Thiago Real, Maicon Leite. Puta, vai ter dor de barriga, hein? Esse negócio aí que você tá falando. Resultado construído naturalmente, não houve qualquer afobação. É isso aí. Time que sabe o que quer, sabe para onde tá indo. Alberente. Esse Felipe Melo também joga pra caralho. Puta que pariu, o cara é foda. É isso aí mesmo. Esse Felipe Melo joga pra caralho. Ele é muito bom. Ele é muito melhor que o Gabriel, gente. Ele é muito melhor que o Gabriel. O Gabriel de 2015, ele podia estar pau a pau com esse Felipe Melo de hoje. Vamos reconhecer, em 2015 o Gabriel jogou pra caralho também, né? Mas o Felipe Melo, além de tudo, ele tem a. Ó, ele é o Felipe Melo. Então ele bota respeito. O Gabriel não tinha isso. Até porque ele é um moleque ainda. Em 2015 era mais ainda. Mas o Felipe Melo, além de tudo, ele tem esse respeito que ele impõe, né? Acho que esse é um grande diferencial. Conrado, disse o Gabriel Gonçalves. Conrado, podemos lembrar que no ano passado, mesmo o Palmeiras tomou um gol contra o Nacional do Uruguai e entrou em desespero. O Lucas perdeu um gol na cara no final que qualquer um, naquele momento, se estivesse tranquilo, faria. O lance do Lucas, acho que foi só falta de sorte mesmo, né? Acho que não foi nem por falta de tranquilidade. Ele bateu, foi de bate-pronto e a bola deu na trave. Mas o Palmeiras, de fato, entrou em desespero e ficou sem saber o que fazer. É um time que não sabia o que fazer com a bola. Então, foi para cima de qualquer jeito, até fez um gol com o Gabriel Jesus. Tomou 2 a 0, diminuiu ainda no primeiro tempo, né? Acho que foi no último lance do primeiro tempo, o Gabriel Jesus diminuiu. O Palmeiras teve o segundo tempo inteiro para empatar e virar. E não conseguiu. E não conseguiu e não chegou nem perto disso, né? Foi um time que afobado, não sabia o que fazer com a bola. E foi a mesma coisa com o Rosário Central, só que naquele jogo achou 2 gols. Achou um e no final, no contra-ataque ali, é um campo inteiro aberto, né? Que o Rosário tinha vindo. A gente tomou sufoco do Rosário Central no Allianz Parque lotado, né? Aí o Alione fez o gol, né? Num contra-ataque também no último lance. Mas foi 2 a 0, mas puta sufoco que nós levamos. Tá? Foi 2 a 0 assim, um gol no último minuto, com o time do Rosário inteiro no nosso campo de defesa. E um gol achado, né? Então, aquele time realmente não sabia o que fazer com a bola. Comparar aquele time do ano passado com esse, nesse mesmo ponto do ano, né? Março, abril, chega a ser covardia. Mais uma diferença. Eduardo Batista tá com 3, 4 meses de trabalho e já tá com o time na mão. O Marcelo Oliveira, com esse mesmo tempo no ano passado, não tinha a menor ideia do que fazer com o time. Sendo que ele era o treinador do ano anterior. Então, olha a diferença, gente. Tá? Olha a diferença. Felipe Melo e Borges estão arrebentando, disse o Benete. Dudu também em uma fase. Dudu também em uma fase. Dudu. Eu fiz uma observação sobre isso ontem, né? Parece que ele está muito desconfortável jogando por dentro. E aí o que acontece? Quando ele está desconfortável, e o time não consegue chegar no gol, e até o Palmeiras fazer o primeiro gol, realmente até não tinha criado chances. Dominava, dominava, dominava, mas não criava chance. O Palmeiras fez o gol aos 38, mas quantas chances de gol o Palmeiras teve? Poucas. E ele fica muito ansioso, ele fica desconfortável. E a reação dele quando fez o gol foi muito parecida com a reação que ele teve também quando fez o gol contra o São Bernardo, que o time também estava jogando mal. É, foi aquela. Ele não sai naquela explosão, né? Ele não saiu naquela vibração intensa de quem acabou fazendo um gol. Ele saiu correndo, ele saiu meio até que andando, com raiva, né? Em vez de falar gol, caralho, né? Gol, aquela vibração do gol, ele sai, porra! Ele tava meio puto, igual com o São Bernardo. Só que enquanto o São Bernardo, o que aconteceu? Felipe Melo veio, pegou ele pelas bochechas, chacoalhou as duas bochechas dele e falou: acorda, caralho, pô, fizemos um gol, vamos aí. E aí o Dudu começou a jogar pra cacete naquele jogo. Nesse domingo agora não teve chacoalhão, né? Mas o Dudu, mesmo assim, passou a jogar um pouco melhor. Quer dizer, ele tirou, parecia um peso das costas. É interessante esse comportamento dele. Quando ele está infeliz, quando ele vê que não está do jeito que ele gosta, ele para de vibrar. E o Dudu precisa de vibração para render tudo que a gente sabe que ele pode. Ele precisa estar com um humor, numa boa sintonia para render bem. É interessante isso, uma característica dele. Então eu acho que é mais por isso que ele não está jogando bem. Ele precisa se sentir feliz. Então o Eduardo, eu acho que ele precisa ter essa leitura e sacar, meu Dudu, tá bom, vamos lá. É aqui que você gosta de jogar? É aqui que você se sente bem, que você fica feliz? Então é aqui que eu vou aproveitar você. Que aqui você vai jogar pra caralho. Onde que é esse aqui? É em qualquer um dos dois flancos. Não precisa ser na esquerda. Ele pode jogar na direita também. Ele pode jogar na direita. É melhor na esquerda? Sim. No nosso caso, é até bom que ele jogue na esquerda, porque neste momento a gente tem o Roger Guedes, que está em ótima fase também, e é pela direita. Agora, quando o Keno estiver arrebentando, aí é melhor é colocar o Dudu na direita. Quando o Keno estiver melhor que o Roger Guedes, quando o Keno estiver melhor que o Michel Bastos, quando o Keno for o segundo ponta, põe o Dudu na direita sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? Dudu jogou na direita final contra o Santos, fez dois gols. Dudu jogou na ponta direita pela seleção brasileira e fez um gol. Então não tem nada que ele tem que ser na esquerda. O que não pode é ser por dentro. E, por dentro ele quebra o galho, tá? Ele pode jogar, pode. Mas não é onde ele gosta, não é onde ele se sente à vontade, não é onde ele vibra. Por vezes, disse o Pedro Vírus, por vezes o Borja atrai a marcação para ele e nessa aparecem os meias e pontas com mais liberdade para finalizar. Ele se mexe, ele se movimenta, ele é completo. O Borja é um puta atacante. Muito bem observado aí o Pedro Vírus. Renato Coraza. É o Sansão. Dudu, vale discorrer mais às vezes. Acabei de fazer isso, Renato. Acabei de fazer isso que você me pediu, tá? Tô vendo agora aqui que você escreveu. Paulo André, dos 28, além do terceiro goleiro, tem mais alguém que não foi usado? Ai, acho que não. Acho que todo mundo entrou. Todo mundo entrou. Acho que o Arouca. O Arouca foi usado lá no amistoso, né? Contra a Chape. Eu tenho isso em arquivo aqui. Depois eu vejo. Deixa eu falar. Eu vou cortar um pouco aqui as perguntas. Vou cortar, não. Eu vou responder uma que foi feita ontem, foi feita hoje também, que eu estou deixando por último. Mas se eu não falar agora, eu vou acabar esquecendo. Até porque já foram 40 minutos de transmissão, gente. Está passando rápido. 3-5-2. Pô, não podemos fazer um 3-5-2? A gente tem três zagueiros bons. Por que que não faz um 3-5-2? Eu não gosto neste momento. Não é que eu não gosto do 3-5-2, eu acho que é uma alternativa válida, mas ela deve ser usada de vez em quando. em circunstâncias da partida. Então você está jogando de um jeito, aí você altera para o 3-5-2 para soltar os laterais de uma vez. Beleza. Entrar com o 3-5-2, não acho uma alternativa interessante. Por quê? Bom, eu vejo duas condições básicas para você usar o 3-5-2. A primeira delas a gente atende tranquilamente, que é você tem que ter três zagueiros bons. Não adianta nada você querer impor um 3-5-2, porque para você colocar três zagueiros, você está colocando um zagueiro a mais, você tem que tirar alguém da frente. Para que que você vai tirar um cara bom da frente para colocar um zagueiro mais ou menos? Não entra na minha cabeça. Montar um 3-5-2 significa tirar alguém do meio para frente para pôr um zagueiro, certo? Certo. Matemática, isso aí é irrefutável. Você vai tirar um cara da frente que é bom para botar um zagueiro mais ou menos? Não. Você tem que ter três zagueiros bons. Então você vai tirar um cara da frente para botar um puta zagueiro. Aí você fortaleceu sua defesa e aí você pode fazer outras coisas com os caras que sobraram lá na frente. Beleza. Isso o Palmeiras tem. O Palmeiras tem a dupla titular, que é Mina e Vitor Hugo, e tem um terceiro ali, que é o Edu Dracena, que está jogando no mesmo nível. Aliás, no mesmo nível do Vitor Hugo. Acho que até melhor que o Vitor Hugo. Mas o Mina, gente, tá demais, hein? O Mina tá jogando bola demais. O Mina tá jogando em nível. Eu não gosto de ficar falando essas coisas porque parece que é coisa de deslumbrado, de louco, de fanático. Mas o Mina tá jogando um futebol de nível. É que vocês, quem está só ouvindo não está vendo o gesto que eu estou fazendo aqui. Mas ele está jogando para caralho. Tá? Para falar português bem claro. Fala aí um zagueiro que está jogando igual o Mina, de qualquer time, de qualquer país. Pode ser que tenha, eu não estou vendo futebol de todos os campeonatos do. Mas, porra, o que mais ele pode fazer? Ele tá jogando muito. Então, realmente, não vou nem ficar falando, porque parece coisa de São Paulino falando do Maicon, né? Ah, o God of Zaga. Não, não é o God of Zaga, é o Mina. Ele é o Mina e joga para caralho, tá? E ainda faz dancinha. Ah, malandro! Mas, assim, dá para jogar três zagueiros. Dá. Só que isso também só se justifica se você for tirar um cara ruim lá da frente. Porra, nós estamos cheios de cara bom do meio para frente. Os caras estão se matando, brigando por posição. Então, uma hora é o Keno, uma hora é o Michel Bastos, uma hora é o Eric, e não tem nada definido, né? Ou entra o Guerra. Então, você não tem o time titular. Ninguém consegue recitar o time titular do Palmeiras. Por quê? Porque está sempre mexendo ali na frente. Você tem nove titulares. Você tem duas vagas que estão sempre em aberto e estão sempre trocando. É Rafael Veiga. É o Guerra. É o Keno. É o Eric. É o Michel Bastos. Você nunca sabe. Você sabe que tem o Dudu. Você sabe que tem o Tietê. Você sabe que tem o Borja. E você sabe que tem o Felipe Melo. Ou às vezes entra o Thiago Santos, quando ele quer jogar com dois volantes mais pegador. Tem duas vagas que estão abertas. Sempre. Tá? E esses caras estão brigando. Você vai tirar uma vaga desses caras para botar um zagueiro, aí você desmotiva. Aí você não consegue fazer uma boa gestão do elenco. Então, não vejo com bons olhos. E também não vejo a necessidade. Ah, qual é a necessidade? Ah, por quê? Porque com três zagueiros aí você joga com o Egídio, ou mesmo com o Zé Roberto, que estamos com um problema na cobertura, resolve esse problema da cobertura. Ok, mas eu acho que fazer toda essa operação por causa da cobertura das descidas laterais, eu prefiro coordenar a cobertura com os volantes. A gente tem volante bom que é para isso mesmo. Então não justifica. Então por isso que eu não gosto dessa ideia com esse elenco. Tá? Ah, o Filipão fez isso, botou o Henrique de de volante, mas na verdade ele era um zagueiro que estava à frente da dupla de volantes. Tá, mas olha que bosta de time que era aquele. Então foi uma mágica do Filipão ali que ele conseguiu fazer naquele jogo. Mas não, com esse elenco que a gente tem, não acho que seja uma solução boa. Você até pode fazer isso num jogo específico, quando a postura física, a postura tática do adversário permitir. Você pode fazer isso, mas não fazer, vamos estabelecer o 3-5-2, de jeito nenhum. Não concordo. Capaz até de entrarem com reservas, já que tem as Marias na semana que vem. Deve estar falando dos Bambis, né? Pode ser. Vinícius Clemente falando que o Marcel mandou tão bem que está até se sentindo pressionado nos comentários do jogo de sexta. Vinícius Clemente já está escalado para o jogo de sexta-feira para fazer os comentários. Padrinho, tá? Então, para você que ainda não é padrinho, ó, tá cheio de padrinho aqui. Todo mundo curtindo a ideia. Vocês que são padrinho aí, fale aí nos comentários como é legal ser padrinho. Dá para baixar o podcast por aquele site? Eu não sei o que é aquele site que você está falando, Gustavo. Mas se você entrar no Verdazo, aquele site chamado Verdazo, tem lá um linkzinho, baixar, né, na página do podcast. É só você ir lá e baixar. Olha lá, o Oreste já colocou até o link aqui, hein? Procure o comentário do Oreste, que também é padrinho. Também comentou do Dudu, né? Oreste, que mais? O Gabriel colou aqui a classificação do campeonato. O negócio é o seguinte: a galera do Novorizontino praticamente garante a vantagem na final. Da semifinal já está garantido. Praticamente garante a vantagem da final. Tá? É só uma combinação absurda que vai fazer o Palmeiras ser finalista sem jogar a final. Tipo, classificar na semifinal com dois empates, sabe? Tem que perder muito ponto. Kleber Antônio está dando o braço a torcer aqui, reconhecendo o trabalho do Eduardo Batista. Guilherme Daru falando, apesar da falha do Fernando Prass, você lembra de algum frango dele pelo Palmeiras? Ai, caralho, assim de bate-pronto não, mas teve. Eu sei que teve. Mas não te lembro, não vou saber lembrar qual. Vocês vão lembrar. Algum de vocês lembra. A cara dele não esconde. Você deve estar falando do Dudu, né? Realmente. Sobre os dois possíveis reforços. Vou falar sobre isso agora, tá? A parte final do Periscatos, vou falar sobre os reforços, Renato. Tem gente falando aqui do 352, né? O Davidson. Moisés falando aqui de rumores também. Lembrando do organograma do Verdão, sempre tem organograma, né? Pare de ser noveleira. Pare de encher o saco. Por mim, tiram o lateral, disse o Douglas, o Tiano. Por mim, tiram o lateral e coloca outro zagueiro ou tenta o Michel mesmo com esse elenco. Não, o Michel de lateral ele não gosta. Ele vai ficar tão incomodado quanto o Dudu jogando por dentro. Ele não gosta. Ai, mas jogador é empregado e tem que fazer o que o técnico manda. Não, concordo. Teoria é lindo. Teoria é assim mesmo. Porque é futebol, bicho. Na prática não é assim que funciona. Você tem que levar os caras. É tudo jogador de futebol. É tudo malandro. Tá? Tem que levar os caras no bico. Ouvi especulação, nem vou falar o resto, Rafael Álvares, nem vou ler o resto. Ouvi especulação que não sei o quê, não quero saber. Falando em guerra, ele jogou de segundo volante na seleção. Se o Tietchan continuar mal, ele pode ser uma opção. Sim, pode ser uma opção. Uma ótima opção, aliás, para fazer isso. O Renato Zanellato disse que o grupo Nutella é o melhor benefício. O grupo Nutella é a maior concentração de retardado por metro virtual, né? Porque não é metro quadrado, porque é tudo pela internet. Mas é a maior concentração de retardados que você já pode ter visto num grupo de WhatsApp. É o grupo Verdazo Nutella. tem dois grupos de WhatsApp, né? Você tem o grupo das pessoas normais, você tem o grupo raiz, né? O grupo raiz é todo mundo, para dar informação, para conversar sério e tal. Aí os caras começaram com muita gracinha, sempre os mesmos. Eu falei assim, não, vou fazer um grupo só para vocês, porque vocês estão atrapalhando, vocês estão monopolizando, tem gente que só quer aqui falar de futebol, não quer falar essas besteiras que vocês falam. Então aí fiz um grupo só para os caras, aí ficou grupo Nutella e grupo Raiz, né? Verdazo Nutella, Verdazo Raiz. Você entra no Verdazo Nutella, meu irmão, só tem retardado. E, bom, eles gostam, né? Eles adoram. Aí, os anelatas é um deles. Ah, o Nutella é um puta grupo. É um grupo Nutella, tá? Só pra vocês saberem. Ser padrinho é um privilégio, disse o Anderson Moura. É isso aí. Ah, SoundCloud é o nome do site. O SoundCloud vai ser só para os podcastzinhos de padrinhos, pós-jogo, porque são curtinhos. E o SoundCloud ele tem um limite, né? É, não posso colocar esse podcast que vai ter 1 hora no SoundCloud, senão eu estouro o meu limite rapidinho. Então, aqueles áudiozinhos curtinhos de 5 minutos, tudo eu vou colocar no SoundCloud. Tá? É, não sei se dá para baixar, tá? Mas esse aqui você consegue. Vamos lá. Teve um gol de falta do Mogi Mirim, que se não me engano, o Prazo espalmou para dentro, disse o Thiago. Não me lembro disso, mas não duvido nada disso que você está falando. Pode ter acontecido, sim. Ó, os Nuteleiros, ficaram tudo de calcinha molhada, olha lá, tudo de calcinha encharcada. Muito obrigado a todos os padrinhos por todo o prestígio que vocês estão dando aqui, viu? É isso aí. Caros, vamos falar então sobre essas contratações que estão chegando para fechar o Periscato de hoje. Luan, zagueiro muito bom, que estava claramente desmotivado no Vasco. Tá? Então, o que a gente ouve da imprensa carioca é: ah, já foi melhor, mas depois de, não sei, de um tempo para cá, o cara não é tudo isso. Bom, primeiro, é aquela velha coisa de ah, já não está mais por aqui, então agora vamos descer o pau. Tá? É bom zagueiro, é muito bom, faz gol de cabeça, tá? Que tem sido sempre um diferencial a nosso favor, nossos zagueiros. Só o Edu Dracena, né? Que tá levando um puta de um azar o Edu Dracena, hein? O que ele tá chegando na área e participando de jogada de gol, já teve uns 3 ou 4 gols que é desvio do Edu Dracena e alguém põe para dentro, né? Mas o dele mesmo, ele não consegue. Vai chegar. É, o Luan é outro fazedor de gol. Vitor Hugo é, Mina é. E o Luan também é. Tá? O Thiaguinho é, o Thiago Martins. Acho que fez 3 ou 4 gols no ano passado. É, o Siluan também mete um monte de gol de cabeça. Hein? Mas não é só isso. O zagueiro não é bom porque é bom de fazer gol de cabeça. O zagueiro é bom porque é bom defensor. E ele é um puta de um defensor. Era um dos destaques daquele time do Vasco. Qualquer jogador bom ia se destacar naquele time do Vasco, né? Nesses últimos anos. Mas ele é um jogador bom e se destacou, tá? Então, é excelente contratação, contratação estratégica. Dá dó desses comentaristas da imprensa, a leitura que eles estão fazendo da contratação do Luan. Mas dá dó da burrice desses caras. É, assim, o comentário mais frequente é: ah, para quê? O Palmeiras não precisa do Luan, porque o Palmeiras já tem o Vitor Hugo, já tem o Mina, já tem o Edu Dracena, já tem o Antônio Carlos. Então o Luan vai vir para ser reserva, coitado do Luan. E ah, o Palmeiras está abusando do poder econômico, está pegando um zagueiro top para deixar no banco. Isso é sacanagem. Pô, isso é competição, cara. Isso é competição. E outra, o fato de estar trazendo o Luan para provavelmente ser reserva, que é o que vai acontecer, é planejamento, cara. Isso daí, a gente está pensando em 2018. Já estamos montando o time de 2018, cara, e os outros que corram atrás. Então, a cabecinha da imprensa, a visão dos caras é muito curtinha. Ah, para quê? Não vai jogar agora? Não vai jogar agora, mas vai jogar no que vem. Certeza que vai. que o Vitor Hugo vai ser vendido. O Palmeiras comprou tudo do Vitor Hugo agora para revender muito mais caro, para ganhar dinheiro. Então, ah, Crefisa, não sei o que, não. O Palmeiras está ganhando dinheiro também vendendo jogador. Vai vender o Vitor Hugo. E o Luan chega para pegar o lugar do Vitor Hugo. Ponto. E outro. Mina também. Depois da Copa ele vai embora. E o Edu Dracena é um cara que está com 35 anos e ele vai ser fundamental nesse processo de transição. Porque, porra, olha a aula que esses caras estão tendo. Eles estão jogando do lado do Edu Dracena, que é um puta de um zagueiro experiente, sabe tudo da posição. Né? Então, o Otávio Carlos, o Thiaguinho, que teve chance de jogar ao lado dele bastante nos treinamentos, inclusive, né? Estão aprendendo muito com o Edu Dracena e o Luan vai aprender mais um pouco, vai ficar melhor ainda do que já é. Então, assim, o Palmeiras está montando já a zaga dos próximos 4 ou 5 anos, tá? Que vai ser Luan, Antônio Carlos e o Thiaguinho. E aí, se precisar de um reforção, aí pegar um zagueirão, fodão, aí traz. Mas, e ó, Antônio Carlos tem 24, 25 anos, Luan tem 23 e o Thiaguinho tem 22, tá? Caras grandes, fortes e novos, que ainda vão dar muito dinheiro para o Palmeiras, além de tudo, quando eles saírem daqui uns 3 ou 4 anos, tá? Então, excelente contratação do Luan, se confirmada. E tem o Valdívia. O Valdívia é o seguinte. Se for para botar Rafael Marques na jogada, espetacular. Embora seja uma troca por empréstimo, né? Mas aí você põe aquelas cláusulas de preferência e tal e compra no final. Mas assim, você tá trocando um cara de 33, que é o sexto da fila dos caras que jogam pelos flancos. Então, vamos repetir. Na frente do Rafael Marques. O Rafael Marques. Em tese, ele veio para ser centroavante. Não quer jogar centroavante, quer jogar aberto. Tá bom, na tua frente tem só Dudu, Keno, Michel Bastos, Eric, Roger Guedes. Só esses, tá? Se é o sexto da fila, tá bom para você? Cabe dois. Então, é um cara que é um peso morto no elenco. Ao passo que o Valdir é um cara que joga por dentro. Por dentro a gente tem Guerra, Johan e Rafael Veiga, só. Ah, tem o Dudu, tem o Tietê, tem o Moisés. Tá, o Dudu não gosta, o Tietê é outra função, ele não é distribuidor, né? O Tietê é o Tietê. Tietê é um onipresente, insaível, cara que corre o campo inteiro, mas não é aquele metedor de bola. O Valdívia sabe fazer isso. E você tem o Johan, que é um moleque também que não teve a chance de aparecer tanto por causa da limitação dos 28. Que ainda também tem muito para mostrar. Então ele vai chegar para ser um dos quatro que brigam por uma ou duas vagas. Já bem mais interessante. Então eu acho uma troca muito boa para nós. O Inter parece que está gostando dessa troca também. Então acho muito bom se acontecer. Tem aquele aspecto que ainda deixa o negócio mais legal. Estamos dando um chapéu no gambá. Se concretizar, é chapéu nos gambá. Tava certo, tava pronta já o negócio deles. O Palmeiras entrou e bagunçou tudo. Então, na pior das hipóteses, a gente fez o Corinthians gastar mais. Porque ia ser troca com o Giovanni Augusto. Agora já não vai mais ser, não sei por quê. Então, se for, vai ter que ser com grana. Então, já fudemos o negócio do gambá. Tá? De um jeito ou de outro, a gente já fudeu com eles. Sensacional. Então, isso é estratégia. Né? Não, você não tem que se limitar a reforçar o seu elenco. Você tem que enfraquecer o seu adversário, é uma competição. Nós estamos competindo. Então, tem dois jeitos de você levar vantagem sobre seus adversários: ficando mais fortes que eles e deixando eles mais fracos que você. Não é a mesma coisa. Tá? Então, esse é o efeito de você ter profissionais atuando nesse mercado de jogador de futebol, uma coisa que era feita por, até outro dia, amadores, diretores de clube que eram diretores de padaria, diretores de lanchonete, diretores de, né? E hoje a gente tem profissionais de mercado de futebol operando. Então essa é a diferença. A evolução que a gente teve no futebol, em todos os aspectos, é gigantesca. E o Palmeiras foi um dos que mais se adequou mesmo que tardiamente, a toda essa evolução. Acho que até talvez pelo fato da gente ter ficado para trás por tanto tempo, fez com que a gente ficasse tão puto, o que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer? Que a hora que a gente deu o passo que tinha que dar, a gente já deu o passo certo em todos os, né? Pegamos tudo. Estádio, marketing, administração, gestão, pegamos a porra toda. E pegamos dinheiro também. Certo, senhores? Muito bem. Queria agradecer de verdade a todos vocês por participar de mais essa transmissão. Lembrando que isso aqui vai virar um podcast. Então, vai o áudio entrar no Verdazo nos próximos minutos. E na sexta-feira não vai ter, porque tem jogo, estaremos todos no Pacaembu. Mas na próxima segunda, então, a gente volta com mais um Periscato já pré-Libertadores, já na pilha da Libertadores. Tá certo, pessoal? Muito bem. Mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem padrinhos do Verdazo, hein? www.padrim.com.br/verdazo. Obrigado, até segunda-feira. Tchau.